Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos compartilhar Deuteronômio, capítulo 25, mais um capítulo que nós vamos ler juntos. Eu preciso dizer a você, para que eu possa fazer a leitura com tranquilidade depois do capítulo, é para isso que alguém que está dirigindo um grupo pequeno, ou dirigindo uma classe de estudo na igreja, ou um pastor, missionário, é para isso que a pessoa se prepara. Para que possa fornecer algum subsídio a você nos textos. É claro que o texto bíblico é o principal, está em primeiro lugar. Uma informação histórica, linguística, literária, sociológica, de contexto, já vai em segundo lugar. Em terceiro lugar, isso você pode ter nas notas de rodapé, por exemplo, da sua Bíblia, ou em comentários bíblicos. Em terceiro lugar, o professor, ou missionário, ou pastor, ajuda você ministrando a palavra, extraindo, ajudando você a entender o texto, extraindo o conteúdo principal. É claro que no nosso caso é só uma devocional, não é uma aula sequencial, né, de 6 meses, 1 ano, 3 anos, como Jesus fez com os discípulos, né? É uma devocional. Mas mesmo assim, você precisa entender o conteúdo presente ali, alguns elementos, dois, três, quatro elementos do texto, vão ajudá-lo na compreensão de um versículo que está ligado a um capítulo, que está ligado ao contexto de um livro. E que está ligado, por exemplo, ao contexto de um bloco de livros. Deuteronômio está ligado ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Muito bem. Tendo dito isso, nós vamos trabalhar com um texto que traz elementos estranhos. Os outros capítulos também têm trazido. E eu espero estar colaborando com você em dois sentidos. Guarde isso, dois sentidos. Em primeiro lugar, você não pode relativizar a Bíblia. Do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, você não pode relativizar a Bíblia. Escolas teológicas mais influenciadas por uma série de elementos, eu não vou entrar nisso agora porque vai tomar seu tempo. Foram ao longo, principalmente agora do século, no período do Iluminismo, né? Vamos pensar, desde a modernidade, 1500, depois o Renascimento, o Iluminismo. Muitas ideias foram surgindo. coisas foram sendo descartadas, a Bíblia foi descartada, a teologia foi descartada, Deus foi descartado, e a filosofia foi descartada, e surgiu uma postura crítica, histórico-crítica, de leitura da Bíblia. O que é isso, pastor? Essa foi uma escola, digo foi porque já faleceu. E você só vai entender que faleceu se entender outros elementos sociológicos, geopolíticos, depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética e de uma série de fatores, isso tudo foi se esvaindo, esvaindo e esvaindo e já era, acabou. Para quem é sério, né, sabe que acabou. E aí muitos até já mudaram a coloração do seu comentário e agora estão trabalhando elementos da cultura, elementos da arte e outras questões. Você não pode relativizar a Bíblia, foi o que eles fizeram. Relativizando a Bíblia, se dizia assim: olha, Gênesis não é desse autor, Êxodo também não, Deuteronômio também não. E todos os livros da Bíblia, ao longo de 1, 2 séculos, já não eram mais dos autores que a tradição da igreja, ao longo de 2000 anos, e o próprio batismo do livro, e a evidência do próprio texto, demonstrou. Então, esses autores não são os autores, relativizaram os autores. Depois relativizaram os conteúdos. Olha, isso aqui é importante porque fala dos pobres, aquilo ali é importante porque fala a favor da mulher, aquilo ali é importante porque fala do oprimido, e aquilo lá não é importante. Então, como não é importante, nós podemos descartar. Preste atenção nisso. Por isso você não pode relativizar a Bíblia. Também não pode relativizar a Bíblia, porque outra coisa que eles fizeram não foi só com os autores, nem com o conteúdo. Também relativizaram a época da escrita. E agora já não era um autor, era um grupo colegiado de pessoas. Sempre era essa ideia, que um grupo de alguns 5, 6, 7, 8, 10 pessoas foram se reunindo e o grupo colegiado foi escrevendo os textos, né? Uma coisa absolutamente anacrônica, anacrônica e ideológica, porque quem escreve livros sabe em todos os tempos que não existe isso. Tirando os trabalhos que são propostos já para, por exemplo, numa faculdade, seja ela de engenharia, de arquitetura, de teologia, seja os livros de uma determinada universidade, geralmente a universidade tem um manual, e esse manual, ou manual, uma cartilha, um livro, onde saem artigos dos professores ou de convidados. Então, nesses casos, a criação é coletiva, mas não um livro como esses, não tem nada a ver. E eles foram relativizando tudo, tudo. Então, a Bíblia, e chegou-se à seguinte conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela não é totalmente a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ela não é como um todo, ela contém. Ou seja, se ela contém, é porque ela não é, na sua totalidade, a palavra de Deus. Ótimo! Então, um erro que você nunca pode cair, mas nunca, até por uma questão de exercício do raciocínio, você não pode relativizar a leitura de um texto, daquilo que o autor disse, da época em que ele escreveu. Você tem que fazer o ponto 2. Primeiro, não relativize a Bíblia do primeiro ao último capítulo dela. Segundo, analise com seriedade, considerando todos os fatores. Sim, aí sim houve uma grande contribuição quando essas escolas nos ajudaram a enxergar que a Bíblia precisava ser estudada não só do ponto de vista devocional, como eu estou fazendo agora, não só para você ter a sua relação direta com Deus, mas quando a gente quer, como teólogo, estudar a Bíblia, você precisa levar em consideração o autor, a época, o bloco de livros, a característica literária, a forma de escrita. Isso quando nós fazemos letras, por exemplo, que eu cursei, também está lá no curso de letras. Você não pode, de modo algum, desconsiderar a análise literária como um todo, a linguagem do texto e o que nós chamamos também de filosofia da linguagem. Mas eu não vou explicar isso agora para você, porque isso é matéria para 4, 5 anos, né? Então, a filosofia da linguagem de todo o livro de Deuteronômio requer um estudo apurado. Então, quando nós vamos fazer um estudo sério da Bíblia, nós temos que levar em consideração os fatores, o máximo de fatores que nós pudermos levar. Então, ponto 1, não abra mão de nenhum versículo e não acrescente nenhum. Não descarte nenhum nem acrescente algum. Segundo, faça uma leitura o mais rigorosa possível, mais rigorosa levando em consideração todos os fatores que você puder pesquisar. Falei aqui linguísticos e outros mais, tá bom? Ótimo. Dito isso, eu quero reforçar para você que o capítulo 25, como os 24 anteriores de Deuteronômio, é um texto que para uma geração que vive em 2024, uma geração digital, uma geração da internet, e com todo o acesso à informação, desde os 4 anos já vai para a escola, a maioria, né, que tem essa oportunidade, e depois faz o ensino fundamental, o antigo primário, depois faz o ensino médio, antigo colegial, né, faz o primário, ginásio, que é parte do fundamental aí, o ensino médio, que é parte do que se chamava de colegial. Então, uma geração como a nossa, onde você clica no celular e o doutor Google te dá informações as mais diversas, nem sempre tão profundas, né? Mas pelo menos você em 5 segundos tem acesso ao que foi mencionado. Depois cabe a você buscar a pesquisa mais profunda. Os 25 capítulos de Deuteronômio, na verdade todo o livro, então nos levam a fazer o seguinte: primeiro, não abrimos mão de nenhum versículo como palavra revelada de Deus. Palavra revelada de Deus. Número 2, ela foi revelada A Moisés era o único absolutamente culto naquele deserto, o único que teria condição, e ele teve 40 anos para escrever. Se alguém não for capaz de escrever esses cinco livros, né, com toda a cultura que ele tinha em 40 anos, então é porque não é tão culto assim. Mesmo com a demanda que ele tinha, você recebendo a revelação de Deus, né? É totalmente compatível com o autor, o preparo do autor, o Pentateuco, e é totalmente compatível com o tempo que ele teve. Se ele gastou 1 hora por dia para escrever, ou meia hora por dia, ele foi fazendo um texto belíssimo. Então, estamos combinados. Agora eu vou ler o texto para você e estou mais tranquilo, porque você sabe que a Bíblia não se negocia. Se você relativizar o primeiro versículo, depois vai ter que relativizar os outros. Alguém poderá relativizar, com todo o respeito que as pessoas merecem como seres humanos, mas um espírita que se diz cristão e não é cristão. Ele pode até dizer que acredita em Cristo, mas o Cristo que ele acredita não é esse Cristo revelado na Sagrada Escritura. Um espírita pode dizer, e eu respeito como ser humano, mas tenho divergência de conteúdo em 180 graus. Ele pode dizer, ele pode pegar um texto de João, depois pega um outro texto dos Salmos, ele pega um texto daqui, dacolá, e ele pode dizer, olha, esse negócio de falar com os mortos era uma questão de contexto, isso é relativo, tira isso para lá. É permitido falar com os mortos, quando isso é abominável para Deus, pelo menos na fé cristã, na reta doutrina cristã. Se você relativizar, você cristão mesmo, um texto, aí você dá margem para todo mundo relativizar como quiser. Os mórmons podem relativizar, os espíritas podem relativizar e assim por diante. Então não relativize e não acrescente nem retire. Segundo, leia o texto com o máximo de informações. Agora eu vou dar uma informação de novo. Já dei várias vezes, mas não dessa maneira. Esse texto foi revelado por Deus a Moisés para preparar, para ser um instrumento de educação de um povo que estava sendo formado. Os patriarcas deram origem a tudo isso: Abraão, Isaque, Jacó, que passa a se chamar Israel, e José, patriarca tardio, né? Mas o povo surge na escravidão do Egito e eles são analfabetos na sua maioria. Na sua maioria esmagadora. Você está falando de 2 milhões, pelo menos, de analfabetos, porque eu não quero ser muito otimista. Tem gente que projeta para mais. Mas são pelo menos 2 milhões de analfabetos ou semi-analfabetos, criados como escravos, sem uma terra deles ainda, eles só tinham a promessa de Deus e aquilo que Abraão comprou, Isaque também preservou, e Jacó comprou, e Deus prometeu que eles iam entrar agora na terra prometida. Mas eles iam entrar séculos mais tarde. Eles ficaram 430 anos, um povo sem formação educacional consistente, vivendo como escravos, Uma nova geração nasce no deserto e é educada por essa geração com mentalidade de escravos. Então, o acesso que eles têm a uma elementos civilizatórios como nós temos hoje é totalmente diferente. Nesse sentido, nós olhamos e ficamos estupefatos, né? Porque há coisas grotescas. Mas Deus revelou a Moisés para falar com esse povo que estava nesse contexto de entrada na terra prometida e com a formação que eles tinham à época. Portanto, você tem que entender isso. Uma leitura séria nos projeta para milênios atrás, nos leva para um autor capacitado para depois ter que ensinar esse povo 40 anos, né? E não foi fácil, mas eles foram educando e foram sendo educados, e foi se forjando uma nação, foi nascendo Israel. Então a lei, ela não é só um instrumento moral, cerimonial, sanitário e jurídico. A lei é um instrumento educativo, é para formar o caráter de um povo, e Deus então deixa aqui elementos que eu chamo de conteúdo principal. Ele deixa aqui as marcas da sua santidade, da sua justiça, da sua intransigência para com aquilo que é abominável, é injusto, é idólatra, é necromancia, e tudo isso Deus deixa claro. Mas para quê? Para formar um povo. Que quando entra na terra prometida, então, pela primeira vez, vai começar a se configurar como povo. E começa a se configurar como povo com juízes. Com juízes. Ainda não há outro tipo de liderança. E nem vou discutir agora, né, o que Deus falou. Deus não achava que. Ele podia continuar conduzindo o povo até pelos juízes, mas o povo de Israel queria ser como as outras nações e solicitou os monarcas. Aí veio a monarquia, tal, tal, tal. Mas então, veja, tudo está começando. E está começando há milênios atrás, e está começando dentro desse contexto de quase zero de formação educacional. De base, nós chamaríamos hoje. Nem de base e nem uma formação mais apurada. Bom, agora ficamos tranquilos. Agora nós lemos o texto e você já vai fazer. Eu estou em paz, porque você vai dizer: ó, uma coisa que eu não faço, nunca vou fazer, em nome de Jesus, é refutar um versículo da Bíblia sequer. Segundo, eu vou considerar o texto com seriedade, vou verificar todos os elementos que estão inseridos nele, todo o contexto, e vou verificar aquilo que é de conteúdo que ultrapassa aquele período e pode ser trazido para nós como uma lição hoje. É supratemporal. Ele viaja no tempo, esse conteúdo, e há outras coisas que são de característica específica de milênios atrás, que nós não descartamos, mas nós vamos entender o contexto, tá bom? Nós podemos, claro. Concordar, nossa, mas que joia isso! Ah, discordar, poxa. Deus teve que tratar assim, né? Foi duro, né? É, foi duro, irmãos. Para formar Israel, foi duro. Mas ele formou Israel, e Israel está presente, e Israel foi escolhido para ser escolhida para ser a nação que abençoaria todas as famílias da terra. E de fato está abençoando, não só pela vida da etnia israelita, judaica, hebraica, mas também porque o Messias de Israel, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, veio e remiu o pecado de toda a humanidade. E ensinou o caminho, ensinou a verdade. Veja, não são as verdades. Ele ensinou a verdade, que é ele mesmo. E ele ensinou a vida. Então, através do Messias, o caminho, a verdade e a vida, o Messias de Israel prepara a estrada para que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, como se dizia no Antigo Testamento, viesse sobre os apóstolos e depois isso chegasse a outros povos, a outras gentes, chamados por eles de gentios, como nós chamamos de gringos, os estrangeiros, né? Tá bom? Aí chegou às nações e chegou a praticamente o mundo inteiro, né? Já praticamente o mundo inteiro. Podem ter aceito ou não, mas praticamente o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. Às vezes bem, às vezes mal, às vezes de modo abençoador, acompanhado de um testemunho missionário abençoador, às vezes um testemunho missionário opressor, mas Jesus, o caminho, a verdade, a vida, está abençoando todas as famílias da terra. Eu vou fazer a leitura, porque a leitura agora está para mim. No dia de hoje, na devocional de hoje, ainda vamos trabalhando isso mais em outros textos, mas está mais calçada, né? E eu sei que você vai então guardar essas duas coisas. Jamais eu vou desrespeitar a Bíblia como um todo e não vou dizer que ela está ultrapassada. Não cometa esse acinte. Que ela não é pertinente para hoje na sua totalidade, era só, né? É só, né? Eu estou falando era porque eu lembrei de alguns casos ao longo da história. Era só os cidadãos observarem o conteúdo, né, principal, para não dizerem que ela é obsoleta, né? É o mínimo que se espera de um bom leitor, né? Mas tem leitores e instrutores de todo modo. E segundo, você vai analisar e vai entender. Ah, olha, o senhor estava pondo ordem na casa, está fazendo uma legislação para um povo que não tinha legislação, não tinha nada, não tinha terra. Não tinha um edifício, não tinha nada. Tinham os senhores, tinham tudo que era o Senhor. E não tinham nada do que nós consideramos como nação, e o Senhor está dando, deu então a Torá, a lei, né, como um elemento educativo. Vamos ver? Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal. E os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, perdão, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando cereal. Fácil. Ideia principal não é para se envolver em briga. E se for para briga, isso vai parar na mão dos juízes e os juízes vão estabelecer uma sentença. O que que Deus está colocando em ordem aqui? Não briguem. Porque se brigarem, vocês serão sentenciados. Joia. A lei do Levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado se recusa a desposar a cunhada, esta irá aos anciãos e líderes do lugar, que ficam à porta da cidade, e declarará: meu cunhado está se recusando a suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando não desejo desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á uma das sandálias, cuspirá em seu rosto e fará essa declaração: é precisamente isso que se faz contra um homem que não dá a seu irmão descendentes em Israel. E daquele momento em diante, toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Simples. A lei do Levirato pretende preservar a família, pretende preservar o nome daquele que morreu. A lei do Levirato é uma lei para se preservar a memória, a unidade familiar, a educação dos filhos, o cuidado com os filhos. Tanto que isso era feito na presença do juiz. Agora, às vezes, por razões diversas, o cunhado não queria, se recusava a desposar a cunhada. Então, ele passava por essa sentença. E era tirado uma das sandálias, cuspia em seu rosto e fazia essa declaração: é precisamente isso que se faz com um homem que não dá a seu irmão descendentes de Israel. E mais do que a família somente, aqui está se garantindo a continuidade da linhagem. Eles davam muito valor à linhagem, à tribo a que pertenciam, uma das 12 tribos de Israel. Então tem todo um significado para a formação dessa etnia, para a formação desse povo que está nascendo. É belíssimo sobre um aspecto, porque não haverá desamparo para aquela que ficou viúva. Por outro lado, claro que é foco de tensão, porque também tem a esposa daquele que está vivo e que vai ter que amparar a outra e assumir a outra como esposa. Isso é um foco de tensão, inegável, né? Isso também tem custo. Isso também tem custo. Embora muitas vezes esse acolhimento da cunhada trouxesse algum benefício financeiro, porque o que era do outro irmão vinha para ele, desde que o nome dele fosse preservado, na memória de Israel. Então, há foco de tensão? Claro, claro. Pense, mesmo hoje, há foco de tensão. Grande foco de tensão. Mas aqui há uma ideia. Há uma ideia de unidade familiar, há uma ideia de preservação da cunhada que perdeu o seu marido, há uma ideia de multiplicação do povo de Israel, porque ela se casava com o cunhado que estava vivo e poderia ter filhos, tanto que o primeiro filho ia ter o nome do ex-marido, honrando o nome do ex-marido. Então, multiplicando o povo de Israel, que precisava ocupar agora a terra prometida. E era grande. A promessa de Deus para Abraão, irmãos, os islâmicos também reconhecem, Abraão, tá? Depois, a partir da questão de Ismael e Isaque, a história muda de figura. Mas Abraão é reconhecido, e eu quero dizer a você que o que Deus prometeu a Abraão está desde o sul, lá no Egito, perto do Egito, até o norte. É lá do Jordão até quase o Eufrates. É uma coisa grandiosa. Hoje também isso é um foco de tensão, desde a volta de Israel, porque já não é possível ocupar aquilo que já está ocupado há 2.000 anos, né? Mas eu creio, como outros também creem, outros teólogos e teólogas, pastores e pastoras creem, não com nenhum partidarismo, nenhuma ideia de que Israel é bonzinho e nada disso. Israel não é bonzinho. Israel é um povo escolhido por Deus. Bonzinho, bom é Deus. Bom é o Pai. Jesus disse isso, hein? O fato é que muitos acreditam, eu acredito, que até no período, antes do período final escatológico, esse território todo, ou por acordo, ou por intervenção até do anticristo para fazer as partes todas ficarem felizes. Aí depende de uma série de outros temas, irmãos e irmãs. Mas eu creio que esse território todo ainda voltará para Israel. Mas não com o prejuízo dos árabes, porque é uma promessa de Deus para Ismael. 12 príncipes, nós estamos falando de um número assombroso, maior. Então, sem prejuízo para os dois. Se não tiver prejuízo para os dois, e houver um acordo, provavelmente isso é um momento pré, já escatológico, mas pré. Anterior à volta de Jesus, com a manifestação do Anticristo, porque para conseguir esse acordo, só com coisas sobrenaturais mesmo, absolutamente sobrenaturais. Outros acreditam que nunca mais, que não ocuparão mais. Mas a promessa é essa. E para ocupar toda essa terra, então. É a preservação da família, a multiplicação, o acolhimento da cunhada, é o acolhimento dos filhos que o irmão já tinha, é a multiplicação da família, é a garantia da etnia, é a garantia, do crescimento de Israel. Então, tem toda uma ideia aqui. E em muito, em alguns aspectos, não muito, alguns aspectos muito preciosos, interessantes. Vou citar uma. Noemi perdeu o marido. Depois perdeu um filho, depois perdeu outro filho. Não tinha mais filho para que as suas noras ficassem, casassem com um terceiro filho, né? Para remir o nome dos mais velhos que morreram. Então, acontece no livro de Ruth uma coisa belíssima, né? Na verdade, Noemi as dispensa, mas Ruth vai dizer: o teu povo será o meu povo, onde pousares, pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E você vê depois, quando ela volta para Israel, para Belém, você vê na casa do pão, né, Belém, você vê que um parente chamado Boaz vai redimir o nome desses falecidos, acolhendo a Ruth, e vai se casar com Ruth. Da descendência de Boaz e Ruth, nós vamos chegar em Davi, e dessa descendência também, depois da descendência de Davi, nós vamos chegar no leão da tribo de Judá, né? Que é Jesus Cristo, Senhor, chamado de filho de Davi, mas também o Senhor de Davi. Então há coisas belíssimas, mas há focos imensos de tensão. Nesse caso, tinha que ser resolvido também com os juízes. E se a pessoa não quisesse, em última análise, ela ia passar por essa humilhação, como alguém que não honrou a descendência, mas não seria obrigada. Atitude ética nas brigas. Primeiro, Deus não quer briga, né? Quando dois homens, isso é diferente de quando eles estão tomando a terra que tinham que conquistar. Naquele momento não há outro caminho. Nenhum dos povos iam deixar que eles conquistassem. Ó, isso aqui tudo Abraão comprou, é nosso, e agora eles tinham outros povos lá. Então seria inegável, e Deus se revelou como Senhor dos Exércitos. Mesma coisa, eu estou falando da escatologia. Não há nenhuma possibilidade de pensar nisso, a não ser com um acordo totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Precisam acontecer muitas coisas aí, a gente tem que considerar em outro dia. Bom, atitude ética nas brigas. Quando dois homens, irmãos israelitas, estiverem brigando e a esposa de um deles aproximar-se na tentativa de livrar o marido daquele que o ataca e agarrar o agressor pelos órgãos genitais, então tu lhe cortarás as mãos, que teu olho não tenha dó nem piedade. A pena é severa? É, mas em primeiro, não é para brigar dois israelitas, né? Irmãos de Israel. Segundo, se você for se aproximar, vai se aproximar para apartar a briga. Chame alguém para apartar a briga, não para tomar uma atitude insensata de segurar a orelha do cachorro. Estou citando outro texto bíblico. Porque se segurar a orelha do cachorro, vai ser mordido, né? Então, se a mulher de um se aproximava e segurava o órgão genital, que vai doer demais e vai debilitar demais o que está brigando com seu marido, ela está se expondo. Primeiro, ela não está apaziguando, né? Ela não está. Ela está colocando a mão na orelha do cachorro, está entrando numa briga. Ela está se expondo, tocando no órgão genital de outra pessoa, e ela está expondo o marido, que com a dor do outro nessa questão de agarrar o órgão genital, vai ficar mais fragilizado e o marido pode ganhar. Mesmo assim, é um ato de exposição. Então, uma falta de bom senso. E o procedimento era. Então, quebrava toda a questão da santidade, e quebrava toda a questão do respeito, e quebrava toda a questão da amizade, e quebrava toda a questão do cuidado que a mulher tinha que ter numa situação dessa, e os homens também, né? Para evitar. E por causa disso, a pena era severa. Lembram do outro texto, olho por olho, dente por dente? Aqui também. Então, tu lhe cortarás as mãos. Para aprender, para ficar sabido em Israel que ninguém, nenhuma mulher deve fazer isso. Entrar no meio de uma briga e pegar o órgão genital do oponente, do marido, para que ele ganhe a briga, né? Então, tu lhe cortarás as mãos, que teu olho não tenha dó nem piedade. Duro! Parece para nós uma coisa grotesca, mas nós estamos falando de uma sociedade de escravos que eram, tinham, deviam ter muito de um comportamento grotesco mesmo, grosseiro. Se bem que em 2024 a gente vê cada coisa, né, irmãos? Que é impressionante. No Parece que nós andamos muito em termos de ciência, de conhecimento, mas no que diz respeito à humanidade, ao relacionamento humano, à ética, isso nós não andamos nada. Finalmente, pesos justos e medidas justas. Ora, isso vem sendo um padrão nos outros capítulos todos e a gente fecha com eles. Não terás em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa dois tipos de medida, uma grande e uma pequena. Então já entendeu, né? Para não ser enrolão, para não ser trapaceiro, né? Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que Yahvé, teu Deus, te concede. Veja o caráter educativo. Porque o Eterno, o teu Deus, abomina a todos que praticam tais injustiças, a todos quantos negociam desonestamente. Olha como nós não andamos nada em milênios. Continua tendo gente que negocia assim, como pilantra, rouba na balança, rouba na quantidade de alimento que vem. Você compra 5 quilos, por exemplo, de arroz, e se você fosse pesar mesmo, na hora não tem, né? Geralmente isso, mas se você fosse pesar, você ia ver que às vezes está faltando uma coisa, mas é em todo lugar. A pilantragem, né? América Latina é pior. Falando de cultura, o Brasil é um dos piores dos piores, né? Então, o texto está aqui educando, está falando, não seja pilantra, seja justo. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fosse liberto e partisse do Egito. Quando estava cansado e exausto, e de surpresa pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram a todos os desfalecidos que iam atrás. O covarde atacou pelas costas, né? Então, até hoje, isso continua acontecendo. A sociedade sempre é atacada pelas costas, pelos governos, de modo geral. Quando o Senhor, teu Deus, te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede, para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça disso. Uma exclamação. Então Deus está falando, ó, Vamos lembrar disso e vamos ser justos, tá bom? Para fechar, eu leio uma nota interessante da King James e dou a bênção em nome do Senhor. A nota diz assim: a tradição do casamento sob o levirato, tradução latina da expressão hebraica yibum, casar com o cunhado, era antiga e não se limitava aos filhos de Israel. Então é uma realidade ali das proximidades, né? Do Oriente Médio. Quando, região da Mesopotâmia, quando um homem morria sem filhos, seu irmão devia tomar a esposa dele como sua mulher. Os filhos desse casamento eram reputados filhos do primeiro marido, e assim mantinha-se a linhagem específica de cada família. Entendeu? Casava com outro, mas o filho é considerado filho do primeiro marido. Gerado pelo segundo, né, pelo irmão que estava vivo, mas era considerado como filho daquele que faleceu. Prática abolida da lei depois de 1950, mediante decisão do Rabinato de Israel. Irmãos, olha só o que é a força da tradição, né? Deles também. Mas eu confesso a vocês que fico espantado, né? O Estado de Israel volta a se estabelecer em 48 e em 1950, por decisão do Rabinato, então a lei do Levirato é extinta. Nós não precisamos extinguir, não ao pé da letra, como foi dito em todo o início, mas no conteúdo de valorização da família, valorização da sociedade, valorização daquele que perdeu um ente querido, dos filhos que estão desamparados, e assim por diante, nesse sentido. Onan recusou-se a cumprir com sua responsabilidade porque seus filhos não receberiam herança primária. Gênesis 38, 8 a 10. O livro de Rute revela que o costume do casamento sob o levirato incluía mais gente. Olha, acabei de falar isso para você. Incluía mais gente, além do irmão do marido morto. Podia ser um parente mais próximo, né? E uma nova extensão da tradição é observada no fato de que Boaz casou-se com Rute e não com Noemi. Ele poderia ter se casado com Noemi, mesmo mais velha, mas ele se casa com Rute. A lei do levirato não era aplicada se tivessem nascido filhas. Números 27, de 1 a 11. Essa lei levantou a questão que mais tarde os saduceus colocam para Jesus acerca da ressurreição, Mateus 22, 23. Aquele monte de religioso farsante se aproxima de Jesus e querem saber, né, se alguém chegou a ter sete mulheres. Várias mulheres, de quem de fato é o marido, né? E quem é de fato a mulher? Eles chegam lá para fazer uma pegada em Jesus, né? Uma pegadinha, não bem-humorada, era para pegar contradição, né? Então eles estão tentando dizer, né? Como é que se configura para você? Segundo o rabino tal, é assim. Segundo outro rabino, é assado. Como é que se configura? Aí Jesus disse: no reino, não se casam e nem se dão em casamento. E aí ele arrebenta mais uma vez com os saduceus, porque quando nós formos para o céu, nem vamos casar, nem vamos nos dar em casamento, e isso tudo estava na pergunta lá. Só abrir Mateus 22, 23. Eu não vou fazer a leitura agora que já ficamos um bom tempo. Acho que para uma devocional tá legal, tá legal. Eu louvo a Deus, eu vou pedir à missionária Vivian, pedir à pastora Margarete, que ela mande o relatório, mas só com o resultado do WhatsApp e do YouTube. Nós ultrapassamos e os números do blog que eu tenho até o último relatório. Então, o WhatsApp agora atualizado, com mais esses 30 e poucos dias, mais o YouTube atualizado, mais o blog, segundo o último relatório, nós ultrapassamos 350 mil, mas a semana que vem eu falo isso para você como motivo de gratidão, mas não como motivo de ilusão. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um domingo assim, cheio de paz, de alegria, de bênção, de vitória. E que você ame cada dia mais a palavra. Ame a palavra. E cada dia procure se informar mais. Leia com mais profundidade e vá crescendo na fé, porque nós nos santificamos pela palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é meu desejo para vocês, para mim e para vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a santidade e a justiça, o direito do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós, sobre cada membro do corpo de Cristo, em cada canto da terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.